Meus irmãos, sempre que nós nos reunimos, como hoje estamos reunidos, e para participarmos da mesa do Senhor, nós temos que ter uma consciência muito firme sobre o ato que estamos fazendo. Muitas vezes, aquilo que merece uma atenção muito nossa é fácil também de nós deixarmos que a indiferença, a falta de atenção sobre o ato vem e nos prejudica, porque nós não participamos de alguma coisa que é tremendamente relevante na igreja. Eu creio que quando o Senhor Jesus celebrou a sua última ceia com os discípulos, o Senhor estava com uma grande preocupação. Os homens que ele preparou para serem os continuadores da sua obra estavam recebendo todo o peso do encargo de levar as pessoas a conhecerem o Evangelho da salvação. E o ponto mais alto do Evangelho da salvação é a morte do Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer que Jesus Cristo veio a este mundo, ele ensinou, ele falou, ele operou milagres, ele abençoou muitos, mas o Senhor veio com uma missão especial para a salvação dos filhos de Deus. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse algumas coisas muito relevantes. Mas eu gostaria de que, antes de nós pensarmos nas que Jesus disse, no que o Antigo Testamento, através de um profeta, disse a respeito do Senhor Jesus. Vamos abrir as Bíblias em Isaías 53. Eu vou, na verdade, começar a ler no capítulo 52, o que antecede o 53, no seu final, começando no versículo 13. Então, Isaías 52, 13, depois Isaías 53, no início. É bom lembrarmos, meus irmãos, que este texto aqui é um texto profético, como muitos outros textos da palavra são proféticos a respeito do Senhor Jesus. Toda a Bíblia, nós vamos encontrar em muitas palavras, muitas profecias, e muitas vezes em acontecimentos, algo que Deus já está anunciando a respeito do seu Filho. O Velho Testamento é para nós importante, foi importante para a igreja primitiva, por isso nós temos tanto o Novo Testamento, que é de Jesus em diante, mas justamente a igreja aceitou, não por eles serem judeus, o Velho Testamento, mas pela anunciação de Jesus, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. O texto nos diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Vamos sempre lembrar, e vamos neste momento ficar pensando no servo. Quem é o servo? O servo aqui é Jesus. Eis que o meu servo procederá. O profeta está falando em nome de Deus. Revelação que ele recebeu de Deus. Ele está reproduzindo as palavras de Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso. Toda esta descrição é de Jesus crucificado, Jesus na cruz. Por isso ele fala, colocando o rosto de Jesus, a pessoa de Jesus, nessa situação de uma pessoa que está em alto sofrimento, em profunda dor. E isso nós precisamos muito ter claro diante de nós. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele passou por um tremendo sofrimento em favor de nós. Continuando aqui, vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Toda vez que neste versículo aqui ele diz nós, somos nós aqui também. Foi por nós que transgredimos, fomos nós que tínhamos iniquidades, Ele tomou sobre si. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu vou parar aqui para dar uma experiência pessoal. Meu pai era pastor, eu nasci numa casa pastoral, isto é, uma casa que pertencia à igreja ao lado do templo. Toda a minha meninice foi assistindo escola dominical e os professores ensinando a palavra de Deus. Quando eu completei 12 anos, eu fui para um colégio, noutra cidade. Lá era um colégio cristão. Lá tinha aula de religião, de Bíblia, para todos os anos. Quando eu fui para a faculdade de teologia para estudar e ser pastor, porque desde 8 anos eu sempre dizia eu vou ser pastor. Um dia eu fiquei meditando sobre mim e eu disse, será que eu estou salvo ou não estou salvo? E aí eu falei para um colega, tu estás salvo? E ele disse, olha, eu não sei se eu estou salvo, mas eu conheço Jesus. Estou aqui para servir a Jesus. Aí falando com ele, nós chegamos à conclusão que nós estávamos salvos. Mas eu sentia que não era aquilo que eu deveria sentir. Aos 8 anos, quando houve um apelo de um missionário pregando na igreja onde meu pai era pastor, ele fez o apelo, eu fui para a frente e fui abençoado como aquele que estava sendo aceitando Jesus. E automaticamente o meu nome foi para o livro dos membros da igreja. E eu me senti assim, sempre membro da igreja. Eu sou cristão, estou salvo. Mas um dia eu comecei a pensar justamente assim. E os meus erros, as minhas falhas. E graças a Deus que eu cheguei à compreensão de que Jesus havia morrido por mim. E que uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor, meu Salvador, todos os meus pecados passados estavam pregados naquela cruz. E Cristo era o meu Senhor e o meu Salvador. Todos nós andávamos desgarrados. Meus irmãos, eu fui pastor de uma denominação onde cada vez que um jovem vinha e me comunicava, pastor, eu passei no vestibular. Eu dizia para mim mesmo, perdemos uma ovelha. Porque os jovens iam para a igreja e para a faculdade e perdiam tudo aquilo que a igreja lhe deu. Realmente era um problema de quem não havia realmente levado esses jovens a uma convicção de que Jesus era o Senhor e Salvador. Nós não podemos, simplesmente porque nos batizamos, porque todos fizeram, porque os meus pais queriam que eu fizesse, etc., não é suficiente. Nós precisamos ter a convicção firme que nós éramos pecadores, mesmo nascendo numa casa pastoral. E que precisamos de alguém que tomasse sobre si as nossas iniquidades. E que nós estávamos desgarrados, porque assistir escola dominical e assistir os cultos, muitas vezes nós fazemos porque é praxe, é bom. Mas realmente nós estamos desgarrados do pastor Jesus. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Desfigurado, desfiguraram-lhe a sepultura, designaram-lhe a sepultura, e com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Eu gostaria de destacar nesse versículo aqui, 14, aqui é Deus falando, o meu servo, o justo. Jesus veio ao mundo para servir a Jesus, a Deus, para seu Pai. Deus o enviou e ele veio a serviço do seu Pai. Ele mesmo, lá em Marcos 10:45, vai dizer, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Este dar tem mais o sentido de resgatar. Ele deu a sua vida para resgatar. Esse é um verbo forte, porque ele diz que o resgatar é tirar de uma posição indevida para trazer para uma posição devida, correta, certa. Esse foi o ato que Jesus fez por nós. nos tirou do indevido para o devido. E ele fez isto como um servo. E ele era o servo de Deus, mas ele se tornou nosso servo para nos resgatar. Agora, o resgate sempre implica em, no geral, em um pagamento. E o que Jesus fez foi justamente isto. Ele se tornou o nosso substituto para que nós pudéssemos ser resgatados para Deus. Ele fez um sacrifício expiatório por nós. Ele ocupou todo o seu ser para fazer isto. Isaías, aqui no versículo 10, ele diz: ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Não era o pecado de Jesus, porque ele não teve nenhum pecado. Ele foi como qualquer um de nós, criaturas, como homem aqui neste mundo. Ele assumiu a forma humana e tudo que era humano. Ele teve tentações como nós temos. Mas ele deu a sua alma como pecado, como oferta pelo... Eu vou acrescentar aqui a palavra para deixar bem claro. Pelo nosso pecado. Pelo nosso próprio pecado. E uma coisa linda esse versículo diz, né? Ele verá. Posteriormente, depois, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, se nós temos plena convicção de que Jesus morreu por nós, saibamos que Jesus, e se nós o aceitamos realmente, saibamos que Jesus está satisfeito. Ele se alegra por nos ter. Este, nós somos, irmãos, e vamos sentir isso. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus Cristo. Se o irmão não tem confiança ou alguma vacilação, torna-te possuidor disto. O Senhor morreu no meu lugar. O seu penoso trabalho, o trabalho da sua alma foi feito por mim. E ele está satisfeito com isto. Não preciso temer, não preciso ficar vacilante, não preciso imaginar coisas vãs a respeito da minha salvação. Temos que ter absoluta certeza que estamos salvos e que o Senhor morreu por nós. Ele nos resgatou. Que Isaías diz, deu a sua alma como pagamento para a nossa salvação. Ele fez uma compensação. Assumiu o que nós tínhamos. E que não poderíamos nos libertar disto se ele não fizesse por nós. Ele ocupou o nosso lugar. Lá na cruz nós podemos nos encontrar, achar, eu estou lá na cruz, porque Jesus me tomou, tomou tudo que era meu, e o que era meu era mal, tudo que era mal, tudo que vinha de Adão, e ele está com isso na cruz. Parte de mim está lá. E quando ele disse ao Pai, está consumado, Ele disse, está consumado na vida de cada um de nós a salvação. Meus irmãos, é precioso nós sabermos isto com convicção. Foi o pecado humano que promoveu a morte de Jesus. Essa tarde, meditando, eu descobri uma coisa que eu não conhecia aqui na palavra. Quando Jesus morreu na cruz, a sua última expressão na cruz foi: está consumado. O que é que está consumado? A nossa salvação. Mas tem outras coisas que foram consumadas. Com a morte de Jesus, foi consumada a obra de Satanás em nós. Porque Jesus, a morte de Jesus, terminou o domínio de Satanás sobre aqueles que creem. Nós não temos a influência de Satanás. E se Satanás vem para nós, esses dias eu disse para uma querida irmã, eu disse, cada vez que tu estás sentindo que o inimigo está te incomodando, diz para ele, não, fala comigo, fala com Jesus. Eu não te aceito mais. Tu estás longe de mim. Pode ficar lá no teu reino. Eu estou no reino do Senhor. Mas ainda há uma outra coisa que Jesus consumou. O que diz a palavra? Que ele saiu vitorioso sobre a morte. Nós também, a morte não tem mais poder sobre nós. Porque se nós morrermos, é temporário isto. Nós ressuscitaremos para a vida eterna com Cristo. A morte não tem domínio eterno sobre nós. Não tem domínio nenhum sobre nós. Quando ele disse na cruz, está consumado o reino da morte também. Jesus fez vamos ver o texto de Colossenses. E agora vamos ver quem é que fez isto por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem é que fez isto por nós? O texto, o versículo seguinte diz, responde, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro antes de tudo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Este é o nosso Salvador Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo foi consumado. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Quem é a igreja? Amém? Somos nós. Ele é o nosso cabeça. Quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja. Quando vivemos juntos, somos a igreja do Senhor, vivemos juntos com o Senhor. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Nós somos membros desse corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa palavra aí, não sei se todos compreendem o que é plenitude. Plenitude é tudo. Completo, tudo. Tudo que há feito por Deus, de Deus, palavra, tudo, tudo. Jesus tem todas estas coisas nele. Ele tem a plenitude de tudo. Que Deus lhe deu a plenitude. Aprove a Deus que nele residisse isto. E agora, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, a todos nós, que outrora éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, se nós ganhamos tanta salvação na obra de Jesus, a nossa salvação eterna, se nós estamos conscientes disto, nós temos, meus irmãos, que procurar buscar a graça de Deus para que nós possamos nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, a igreja tem que estar no mundo com estas qualidades. Nós não podemos fazer, bem, agora estou no mundo, agora estou no corpo de Cristo. Ou nós somos de um ou nós somos do outro. Se ele é o nosso Senhor, então é isto que nós devemos buscar ter e ser. O grande pecado da igreja cristã no mundo hoje é que, como disse alguém, eu fui ao mundo e lá não encontrei a igreja. Eu fui à igreja e lá eu encontrei o mundo. Nós somos o povo de Deus, temos que viver como Deus quer que nós vivamos, segundo a sua palavra, em todas as coisas. O mundo tem as suas filosofias, suas teorias, tem as suas leis, que são mais inspiradas pelo inimigo do que por eles próprios. Nós não podemos ser. A igreja, meus irmãos, se fizesse, levasse com seriedade a pessoa de Jesus, a sua morte, o que ele é hoje. Se a igreja levasse a sério, o mundo estaria buscando a igreja para solucionar os seus problemas. Hoje nós vamos atrás das pessoas para trazê-las para Cristo. Meus irmãos, quando o Espírito de Deus se move nas vidas de uma congregação, as pessoas do mundo vêm saber o que está acontecendo. E às vezes, quantas pessoas são salvas simplesmente por verem a vida de crentes? E eu ilustro isto. Eu, quando fui um tempo da minha vida mandado para uma instituição para ser o homem que ia pôr em ordem uma casa que estava desorganizada, Era numa chácara e lá tinha uma casa e tinha alguns crentes que moravam por perto. Então nós tínhamos ali um lugar de reuniões domingo pela manhã. E vinha o grupo daqueles irmãos que moravam ali por perto e estávamos lá vivendo a vida cristã. Um dia eu cheguei, como fazia, cheguei mais cedo para arrumar o lugar, pôr as coisas em ordem. Quando chegou um casal e entrou no salão e sentaram nas últimas cadeiras. Eu olhei, não os conhecia, fui lá, cumprimentei. Eu disse, os senhores são crentes? Eles disseram, acho que eles não sabiam que era crente. Ficaram assim, eu disse, os senhores têm alguma fé? Os senhores moram aqui por perto? Sim, nós moramos na rua tal ali. Os senhores foram convidados por alguém para vir aqui? Não. Então, o que os trouxe aqui? Eu estava curioso para saber. O que é que os trouxe aqui? Eles disseram, é porque acontece o seguinte. Mudou-se algum tempo para o lado da nossa casa uma família. E lá, nós começamos a ver que aquelas pessoas eram diferentes de nós. Porque na nossa casa, os nossos filhos não nos respeitam. Eu e a mulher, minha mulher, sempre estamos em atrito. Estamos em dificuldades. Realmente na minha casa ninguém se entende. Mas um dia nós começamos a ver que na casa do vizinho os filhos eram obedientes aos pais. Nunca ninguém gritava com o outro. Nunca ninguém dizia nomes impróprios. Nunca faziam isso, nunca faziam aquilo. E eles eram tão felizes. E nós começamos a pensar, por que que eles são assim? E um dia conversando com alguém, ele disse, é porque eles assistem naquela grupo lá. Então nós viemos aqui para saber como é que nós podemos ser como eles. Aleluia! O testemunho de uma família simples. Mas o viver deles foi o testemunho. Meus irmãos, Cristo está em nós. E nós estamos em Cristo. João 15. Jesus insiste nisto com os discípulos. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Cristo está em mim, então Ele tem que expressar a sua vida através de mim. Amém? Esta é a verdade do Evangelho. Para isto Cristo morreu. Nós não somos sócios de uma sociedade, né? Há uma igreja em Porto Alegre que designa assim, eu sou sócio da igreja. Eu pago uma importância lá que determinam, tenho privilégios, posso participar das reuniões sociais da igreja, tenho um lugar no cemitério da igreja. Quando os meus filhos casam, não preciso, eles têm toda a assistência da igreja. Quando morre, tem assistência da igreja. Então, uma boa sociedade é para eu ficar. Mas esta não é a nossa posição como remidos pelo sangue de Cristo. Nós temos que viver a vida do Senhor Jesus. Nós vamos tomar a ceia. O que ela significa? Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Memória quer dizer que nós temos que recordar. E a ceia para recordar o que Jesus fez por nós. E para recordar que Ele esteve no mundo, sofreu tudo isto que nós vimos aqui, mas que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é tudo isto que Paulo escreve em nesta carta aos Colossenses, ele é tudo isto, e nós estamos celebrando este Cristo. Eu creio que agora nós podemos tomar a ceia com uma convicção. Eu estou me alimentando de Jesus. E é representado aqui no seu corpo que ele entregou por mim e no sangue que ele derramou por mim. E eu sou agradecido. Senhor Jesus, nesta noite celebraremos a ceia com gratidão a Ti. Recordando tudo o que Tu fizeste em nosso favor. Tu tomaste a forma de servo e vieste habitar entre nós. Mas Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele em quem o Pai, o Teu Pai, o nosso Pai, colocou todas as coisas para que Tu, Jesus, foste Senhor sobre tudo. Amém e amém.